aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo o ódio de conta quinte. Conta quinte, conta quinte, conta quinte. Aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo o love de conta quinte. Conta quinte, conta quinte. Mais um dia, inanição na depressão do dia. Mais um dia, de formação ele se alfabetiza. Mais um dia, mais um sonho solto na avenida. Mais um dia, preto, preto, sangue escorre na avenida. Mais um dia, uma filha, um pai na avenida. O mestre sala, porta-bandeira na avenida. Existe um mundo que você não vivencia. Eu canto vida, onde a morte aqui se faz rotina. Veja a vida que se dane, né, minha filha. E outra muito morto por atrapalhar a via. Eu pago imposto, olha o preço da gasolina. E o jornal da noite, embrulho o peixe pra amanhã do dia. Aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo ódio de conta quinte. Conta quinte, conta quinte, conta quinte. Aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo love de conta quinte. Conta quinte, conta quinte, conta quinte. E quem atira não tinha nada a ver com quem caía. Quem sorria era só uma ovelha assassina. Um segredo que você não guardaria. Onde a mágoa faz morada, a gente morre todo dia. Existe um mundo que você não vivencia. Seus problemas são escolher o que você vai comer no dia. E quem assina essa depressão contínua. É solidão de continente pra uma mente a deriva. Alegria, um defeat de periferia. Andar nos panos não faz de você skatista. Sem punchline é só visão pra tu vencer na vida. De black tie eu te mandar pretos diretoria. Aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo ódio de conta quinte. Conta quinte, conta quinte, conta quinte. Aprendendo a sobreviver. Aprendendo a sobreviver. Se cresce na do pai, mas na crocância vai tremer. Hoje vocês vão receber todo love de conta quinte. Conta quinte, conta quinte, conta quinte.